Sejam bem-vindos a mais um Primeiro Disparo, e no programa de hoje falaremos de duas séries... Como eu posso falar dessas duas séries? Como é que eu posso simplificá-las? Olha, uma define muito bem uma década, e a outra define, digamos, o típico dos Estados Unidos. Mas com um ponto de nostalgia, vocês vão saber o porquê. É, eu tentei programar para poder descrever as duas, mas eu não encontrei, que merda. Mas enfim, hoje estou aqui novamente com a Sir Sarah. Dá oi, Sarah. Olá, como vão vocês? Vocês vão cansar de me ouvir aqui no primeiro tiro. Ó, Sarah, você falou seu cast passado, me incomodou um pouco. Eu preciso que você primeiro fale... disparo. Obrigado. Então você sabe. É que é pior, é que você sabe o nome do negócio e você não fala. É porque sai primeiro tiro, porra. Então, gente, vocês vão cansar de me ouvir aqui no primeiro disparo, tá? Eu não vou cortar que você falou primeiro tiro. Hoje falaremos hoje sobre The Seventh Show e The Ranch. Ambas as séries com os mesmos atores, né? Praticamente. Assim, do The Ranch, boa parte dos atores é o mesmo do The Seventh Show. Eu acho que, inclusive, isso foi uma forma de vender a série, né? Sim, com certeza. Porque The Seventh Show foi o que seria o maluco no pedaço aqui pra gente, entendeu? Você sabia que em Portugal não é The Seventh Show, é Que Loucura de Família? Como é que é? Como é que é o sotaque a gente não sabe fazer de Portugal? É, Que Loucura de Família. Que Loucura de Família. Não, tinha que ser Portugal, né, velho? Lá tem cada nome pras coisas que consegue ser pior que o Brasil pra subtítulo. Será que o The Ranch lá saiu Orancho? Coisa não tipo. Duvidaria. Ou a Fazenda... É preconceito a gente ficar fazendo, imitando o sotaque deles? Não, eles também zoam a gente. Zoam a gente desde o descobrimento do Brasil. Oi! Eita, o veneno. O veneno histórico pontual. Enfim, hoje falaremos sobre The Seventh Show e The Ranch. Então sobe a música e vem com a gente. Vamos começar agora com The Seventh Show. Como o Koala se falou, em português de Portugal, ficou conhecido como Que Loucura de Família. Sem enrolar muito a língua, foi Que Loucura de Família. É, nomes maravilhosos. Aqui no Brasil se manteve o nome original, The Seventh Show, e foi passado nos canais Sony e Play TV. Também chegou a ser passado pela Rede Bandeirantes, também conhecida como a TV Band hoje. Ah, mas hoje é extinta, né? Ninguém assiste Bandeirantes hoje. É porque toda vez que eu vou falar agora, hoje em dia, me vem extinta a Rede Manchete. Não é Rede Manchete não, velho, peraí. Aqui no Brasil, pela TV Bandeirantes, ficou conhecida como De Volta aos Anos 70. A TV Bandeirantes também não ajuda com os nomes, nossa, né, gente? Nem um pouco. É, mas Que Loucura de Família também não é muito legal. Ai, abraço, Portugal. Te amo. Te amo. A gente adora vocês, tá? A gente zoa, mas zoa com carinho. Só devolva nosso ouro. Mentira. Ela foi uma série de televisão norte-americana que foi exibida entre 98 e o ano de 2006. Contando, se não me engano, eu vou pegar uma colinha aqui no Netflix rapidão. Sim, nós temos Netflix aqui, a gente paga, assim, pra ter essas coisas. Ah, com certeza. Que vale a... Não, a gente tem que agradecer a Netflix, né? Ela conseguiu transformar o jovem de hoje em dia preguiçoso de procurar torrent. Eu confesso que hoje em dia eu não mexo mais tanto com torrent como eu mexi antigamente, pra poucas coisas. Pra vocês terem ideia, esses tempos atrás eu revi Mary Poppins. Porque, bem, pra vocês, acho que vocês vão estar ouvindo isso em janeiro. Por que você tá falando de torrent do nada? É porque eu fui abrir a Netflix pra ver aqui quantas temporadas tem The Seventh Show. Ah, tem 8, pô. Sim. Ok, foda-se. Já perdi o fio da meada. Com 8 temporadas, contando nesses anos, e ela conta a história de 6 jovens que vivem numa cidade fictícia chamada Point Place, subúrbio de Green Bay, Wisconsin. Wisconsin realmente existe. Durante a década de 70. A história se passa exatamente entre duas datas, que é a data de 17 de maio de 76 até 31 de dezembro de 1979, entrando na década de 80. É só 4 anos, né, cara? E acontece tanta coisa em 4 anos com eles que é surpreendente. Olha, 4 anos foi de temporadas, né? Eu lembro que na época que eu vi, eu pensava que ia ser tipo do início de 70 até... Mas até que foi muita coisa, tipo, a 40% da década em si. É, também ela gerou um spin-off, né, que é chamado That's 18 Show, que se passa nos anos 80, mas a série foi tão ruim, teve uma repercussão tão bosta, que ela foi cancelada com 3 episódios apenas. Foi até você falar disso, depois eu vou caçar. É aí onde entra o torrent que a tia Sarah estava falando agora há pouco, e o qual ela se atrapalhou meu ponto de ignição. Desculpa. Não, tudo bem. Aí, ok, vai do ano de 76 ao de 79, inclusive é o ápice, né, dos anos 70, que é quando muita coisa já estava bem estruturada na época. E ele relata o dia a dia desses 6 jovens, que são o Eric, a Donna, o Kelso, a Jack, o Steven e o Fez, que eles estão na faixa dos 17 anos. Lá em 79 eles fecham com 22, 23, porque acho que o Kelso até é o mais velho deles. Não é o Kelso não, é o Steven que é o mais velho. E eles não têm muita coisa que fazer, são adolescentes. A série é a rotina deles, que vão misturando com o resto, como posso dizer, o entorno deles, que já inclui os pais do Eric, já inclui o trabalho de todos eles, inclui relacionamentos, inclusive, como posso dizer, é uma rotatividade de relacionamento muito engraçado em The Seventh Show. É o How I Met Your Mother daquela... É sim, exato, tipo, começa com a Jack e o Kelso namorando, ok? E viram o Huawei. Eu não vou comentar muito porque o Koala se não viu ainda tudo. Eu que vi tudo. E nem os ouvintes, talvez. A gente tem que lembrar. Exato. Mas é aquilo, gente. Se preparem, porque vocês não vão ver, tipo, Kelso e Jack até o final. Vai ter uma rotatividade interessante aí entre os e também amadurecimento dos personagens, pra caramba. Principalmente de um deles, que eu curti muito a maturidade dele pra algumas coisas. Agora falando sobre o primeiro episódio desta série maravilhosa, antes da gente começar a comentar sobre todo o ambiente e os personagens. O primeiro episódio se trata do Eric ganhando o seu carro. Ele ganhando a responsabilidade. Ele ganhando. Inclusive é o carro que aparece até na abertura, né, cara? Ele ganhando o carro que vai trazer mais liberdade pros jovens, né? Pra eles poderem sair e terem mais liberdade, poderem ir para. Era todos. A época que ter um carro era a coisa mais foda do mundo. Hoje em dia, tem um carro pra dirigir. Isso, legal. Isso. Lembrete que o cenário que mais aparece é o porão na casa do Eric, né? É aquele porão, cara. Eu não entendo como é que a casa não é roubada. É um entre e sai, maluco. Não tem chave, né? Aquilo, né? Cultura deles, né? A cultura dos Estados Unidos é essa coisa mais abertona. Até porque, não sei, cara, disso não, querer... cara. Não, mas vamos concordar. Depende de alguns bairros. Inclusive, quem é o doido que vai querer invadir a casa de um ex-militar aposentado do Vietnã? É verdade. Enfim, nesse primeiro episódio temos a apresentação do Eric Foreman, que é interpretado pelo Tom Pergrace. Ele participou de todas as temporadas, menos da última, por causa de tretas, né, Sarah? Exato. Começou que a ideia principal no início de The Seventh Show era pro Eric, o personagem do Topper, ser o principalzinho. Ser, tipo, ser mais focado, né, mesmo sendo o 6. Só que com o tempo, com as temporadas, vocês vão vendo que o Eric vai perdendo um pouco do holofote e vai pegando o resto da galera também. Vai ficando uma coisa mais equilibrada. E o ator em si não gostou. E casando com isso, na época ele foi chamado pra fazer um dos vilões do Homem-Aranha. Aí vocês já me pegam que eu não lembro qual vilão que ele fez de tão marcante que ele foi em Homem-Aranha, não é mesmo? Lindo! Tipo assim, a gente lembra mais do Tobey Maguire do que dele. Então, aí ele foi chamado pra fazer esse vilão, e na época ele ficou alguns episódios fora pra fazer isso, e depois voltou. Só que depois ele sumiu de novo, e ficou a temporada inteira só voltando no último episódio, que é o do dia 31 de dezembro, pra fechar a série. Tipo, e a forma que ele some da série é muito idiota. Eu não sei se o Koala se sabe. Você sabe por quê ou não? Não sei, os ouvintes também não sabem. Vamos continuar. E também é apresentado para o interesse romântico do personagem, entre aspas, principal da série, né? Que é a Dona Pinciotti. Sim, é Pinciotti. Inclusive, ela é muito conhecida, não é mesmo? Ela é interpretada pela Laura Prepon. É, realmente, ela é muito conhecida. Ela não foi a Mary Jane, não? Eu tô confundindo. Não, ela foi a Pepper do... Orange is the... é preta. Pronto. Orange is the New Black. Isso que eu ia falar. É, beleza. E também temos os amigos dele, né? Que é a Jack Burkhardt, que é a namorada de um dos amigos dele, que é a namorada do Michael Kelson, que é interpretado pelo Ashton Kutcher. Olha, sim, aí, agora sim eu tô conhecendo. Interessante. O Ashton Kutcher e a Jack, eles se conheceram na época do The Seventh Show e se casaram um pouco tempo depois. Eles estão casados até hoje? Aí você me apertou, eu não sei, eu tenho que pesquisar. Mas só que, inclusive, uma curiosidade sobre a atriz da Jack. Quando ela foi chamada pra fazer The Seventh Show, ela escondeu a idade dela. Ela começou The Seventh Show menor de idade. E eles foram descobrir uns episódios depois. Só que por isso, durante um tempo, eles evitaram fazer qualquer tipo de cena ou piada de cunho duo. Sexual com ela. É, de duo, por conta dela ser de menor. Porém, depois que ela faz 18 e tudo, aí já começa mais... As piadas de duplo sentido ficam mais de boas com ela. Não é aquela coisa exagerada, mas ela já entra mais nesse âmbito. Sim, é, mas eu acho que ela nem dá pra perceber que ela é menor, tão menor de idade assim, porque tá todo mundo muito novinho ali. Sim, não dá. É por isso que ela escondeu. E ela foi tão bem aceita na época que eles decidiram manter ela mesmo na menor de idade até ela fazer a maioridade. É, vai, e tem os outros amigos dele, né? Que é o Fess, que é o estrangeiro que... Bom, pelo menos nessa primeira temporada, eu não sei de que país ele veio. Chega a falar qual é o país que ele veio. Nunca se sabe o país que ele veio. A gente só sabe que ele é latino. A piada é essa. A gente só sabe que ele é latino, mas não tem a mínima ideia de onde. Eu reparei que era essa piada, porque na hora que ele ia falar o país que ele veio, aconteceu alguma coisa que alguém não deixou ele falar. Ah, e essa vai ser a piada da série. Ninguém sabe de onde ele veio. Enfim. E também temos o personagem do Danny Masterson, que é o Steven Hyde. Esse do Danny Masterson. Isso, né? Masterson, né? Isso. Esse do Danny Masterson, ele é um pouquinho mais complicado. Né? A gente até fala mais isso do The Ranch, porque ele esteve envolvido em umas polêmicas ali. Ele não é tão legal assim como ser humano, né, cara? Ele é mais... Mas ele é um bom ator. É, tem que separar, Sarah. Tem que saber separar. Não, isso aí a gente sabe. Tanto que eu gosto do Johnny Depp, ator, e repudio algumas atitudes dele, mesmo tendo sido comprovado que foi falsa as acusações da ex-esposa dele. Ah, é? Foi falsa? Foi falso. Então, beleza. E também temos a apresentação dos pais do Eric, né? Que também são personagens principais ali. Eles fazem o papel do pai do Eric, mas ele é como se ele fosse um pai pra galera, todo mundo ali, né? É, na verdade, os únicos pais que são mostrados são os pais do Eric e o pai, e posteriormente, o pai da dona e a mãe da dona. Não, o pai da dona aparece de forma regular na série. Não, sim. O pai da dona aparece, só que a mãe dela é meio que bem esporádico quando ela aparece. Inclusive, uma coisa também a se falar, cada um dos seis é um estereotipo de tipo de jovem da época. O Eric, ele é totalmente nerd. Ele adora Star Wars. Tanto que tem uma cena engraçada que a dona, pra poder agraciar ele, ela se veste de General Organa. Só que, em vez do Eric ficar todo animado com aquilo, ele faz ficar encostando a bochecha no penteado que a dona faz e fica, não, pera, esse é o meu sonho. E eu fico, meu Deus. Tá, mas enfim. É, e esses são os personagens regulares da série, né? Que é o pai dele, que é a mãe dele, que é a Kit Forman, que é interpretado pela Debra Jump Rupe, e o pai dele, que é o Red Forman, que é interpretado pelo Kurt Wood Smith. É, esses atores também são conhecidos, né? A série passou A série passou em 98 e durou até 2006. E os diretores, que a gente não esqueceu de falar, né? É os criadores, na verdade. É o Mark Brazil, o Bonnie Turner e o Terry Turner. O sobrenome do cara é Brazil? Que absurdo! Mark Brazil, olha aqui que merda! Enfim, agora vamos falar sobre a série em si. Sarah, por favor. A sua experiência, que você já assistiu toda essa série, que já é antiga, com 8 temporadas consolidadas, estando lá no Paganóis. Ela, como eu tava falando, cada um dos personagens é um estereótipo, dos personagens em si, de pessoas normais. O Eric, ele é um nerd, a dona é uma menina normal, de o quê? Pais divorciados, ela vive com o pai, ela é um pouquinho mais... É, centrada, com a cabeça... Ela é mais pé no chão da galera, pra falar a verdade. Aí vem o personagem do Ashton Kutcher, que é o Kelso. Ele é o típico esportista de escola burro. Muito burro. Meu Deus do céu, ele é burro. Já falei que ela é burra, ela é muito idiota. Tanto que todo mundo na série zoa com a cara dele. E tem uma caixa d'água num local lá, que toda vez que eles sobem lá, eles dão um jeito do Kelso cair de lá ou se jogar de lá. Aí vem a Jack, que é a típica patricinha. Ela, inclusive, fica muito zoando a dona, porque a dona não é bonitona. E a atriz, a atriz que faz a dona, ela é muito alta, alta pra caralho. Nossa, e a atriz da Jack, ela é pequenininha, ela é miudinha. Ela, perto da galera, ela é muito pequena. Aí vem o Steven, que também é conhecido como Hyde, ou como Galo. Ele é o típico cara... Vida boa, mansa, ele é muito paz e amor. É o típico hippie. Ele é hippie, porém ele é um hippie meio estressado. Tanto que toda vez que alguém tira ele do céu, ele dá um soco, ele dá um tapa. Inclusive ele adora bater no Kelso. Porque o Kelso é tão idiota que ele faz qualquer coisinha e... Ah, mas você bateria Kelso. Também. Você também bateria. É porque é bom bater no Kelso, cara, ele é muito idiota. É tipo bater em mim, cara. Nossa, eu adoraria, velho. Nossa, eu sei que provavelmente eu sei que você adoraria, porque a galera gostava. Né? Ah, continua. Eu fiquei triste, pode continuar. Aí tem o Steven, ele é esse mais de boa. Inclusive, falando do Steven, a gente tem que lembrar de como a maconha é abordada no Destiny. Ah, sim! A maconha, não falam maconha, aí vem o E nem fato. Mostra, né? E nem mostra. Como eles fazem que os personagens estão usando? Porque é anos 70, tava o auge. Todos eles vão pra um canto do porão do Eric e se colocam numa rodinha. E a câmera, tipo, fica aquele ar esfumaçado em volta, não tão muito denso. E a câmera fica rodando, mostrando o rosto de cada um. E eles fazendo piadas e conversando. É, e eles já eles, meio alto e tudo, mas, tipo, aí vem a ideia. Conforme a câmera vai, é como se encenasse a passagem da bituca da maconha. E eles não falam maconha, eu não lembro agora o termo que eles usam. Só sei que, tipo, o Red uma vez pega e fica puto com todo mundo que não era pra fazer isso. Muito bom, cara. E tem muito... o Fez, que ninguém sabe a nacionalidade dele, só sabe que ele é um estrangeiro que veio pra escola. Inclusive todo bobo no começo. E com o tempo ele vai aprendendo a lidar com a cultura dali. E inclusive fica bem americanizado com o tempo. E uma curiosidade, o ator que faz o Fez dança bem pra caramba. Tem muitas... Ah, dança mesmo. Pô, e dança muito, cara. Tem muita cena dele dançando que você fica assim, caralho! É, mas enfim, cara. Esses são os atores principais, né? São o grupo principal, né, pelo menos. Uhum. E, cara, a relação deles eu achei muito legal, interessante nesse primeiro episódio, pelo menos, que você vê a interação deles e como eles se apresentam, os estereótipos, os arquétipos dos personagens. O que você falou aí já é mostrado desde o primeiro episódio, então você já sabe que vai acontecer mais ou menos e como é que será o tipo de problema de cada um ali. Essa série tem uma coisa que eu não gosto muito, que o Dorian também repete, por se tratar de uma sitcom... Elas têm aquelas risadas de fundo, que é coisa de sitcom antiga, sabe? Isso não me agrada tanto. Agora, o visual da série tá bem legal, eles conseguiram ambientar bem os anos 70 e tal. Você consegue ver que se passa em outra década, sabe? Sim. Na verdade, essa ideia das risadas de fundo é tanto porque ele era gravado em estúdio auditório, com plateia, né? Exato. É. E também por conta dessa coisa de ambientar. Quanto mais adentro... Da época que eles estão fazendo melhor. Hoje em dia, o pessoal ri, eles cortam as risadas pra ficar mais... Cara. No The Ranch rola a mesma coisa, da risada de fundo. Mas enfim, quando você viu o Taft Savage Show pela primeira vez, o primeiro episódio, como é que foi a sua primeira reação? Primeiro eu tenho que explicar o contexto de como eu conheci. Foi Nossa, durante vai. 6 meses que eu morei fora de casa, e esse amigo com quem eu morei, amigo, tá, gente? Vocês lembram, né? Que eu já comentei sobre minha vida aqui com vocês. Que me explain é esse? Pra que você tá explicando? Vem de Kéfer aqui pra você ver que você vai tomar no meio do tanquinho. Isso que você está fazendo é Koala se explain. Ah, não, o bom é que na hora que falar o nome Kéfer vai vir pi! Vai? Você não põe pi, não? Eu deixo. A gente tá descendo o pau e um monte de gente, eu tô deixando. Então pronto. Aí o quê? Eu quero é treta. Eu morei durante 6 meses com 2 amigos meus. E um desses amigos, ele sempre matou uma série. Ele veio, Sara, foi inclusive amigo meu que me apresentou The Good Place. Você vai gostar dessa série aqui, ó. Vamos ver uns episódios. Eu lembro que ele pôs, acho que uns 3 episódios seguidos da primeira temporada... E a gente viu direto e eu animei. Tinha dia que eu chegava do trabalho, eu via direto. O episódio que eu vi, que eu lembro, foi o do Eric com a dona vestida de General Organa. Ah, que você já falou. Exato, foi exatamente ela. Uhum, entendi. É uma boa série. Eu também não dava... Igual eu te falei, eu assisti, né, pra gente poder gravar e tal. Eu assisti um episódio só, porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto, geralmente, pelo menos é bom ter uma pessoa que nunca viu a série. Mas aí acabou que eu vi quase a temporada toda, cara. Ela é muito levinha, cara. Fazia tempo eu não achava uma sitcom assim. Boa. É muito divertida pra assistir. Você pode assistir fazendo outra coisa. Nossa, e como ela tá dublada ainda, ó, melzinho na chupeta. E ainda tem o Ashton Kutcher, que eu sei que não é um ator muito bom, mas eu gosto muito. Não, uma coisa que, tipo, eu gosto de ver tanto legendado quanto dublado. Mesma coisa pra The Good Place. Uhum. Só que The Good Place eu acabei me apaixonando pela dublagem, cara. A dublagem da Jeanette é maravilhosa. Olá! É, eu também gosto muito de dublagem. Mas enfim, tá isso, né? Agora que você vai continuar a caçada. Aliás, você já caçou a série, mas é sempre bom falar. Sempre pra manter o padrão. Como eu já cacei essa série até o fim, vez ou outra eu maratono ela de novo. Você, Koala, se você irá caçar essa série? Irei caçar essa série junto com a minha bolsa de maconha, quer dizer, minha bolsa de produtos ilícitos. Você tá. Eu queria sentar na. O Hunter Cash, pra quem não sabe. Só pra simplificar, deixa eu fazer esse comentário. Sim, vou continuar caçando essa série até o final e vou ver tudo provavelmente em menos de um mês, cara. Eu realmente gostei muito dela. Eu tô assistindo tudo sem parar, assim. Mas enfim, o que eu ia falar é. Quando a gente tá gravando o Hunter Cash, sabe? Eu imagino agora ter a visão perfeita da gente na rodinha, daquela rodinha de maconha no porão do Eric. Que nossa, aquilo lá, né? Cara, aquilo resume muito algumas conversas de making off da de todo mundo. Na moral. É aquilo lá, não tem sentido nenhum. Eu sou o Kelson, eu sou o cara que fica rindo de coisa nada a ver. Exatamente, tipo exatamente. Eu seria tipo o Hyde. Cala a boca, velho. E dá aquelas risadas esporádicas, né? Cara, que merda, cara. Vai, sobe a música e vamos falar de The Rage. Passando para a próxima série, vamos falar de The Ranch, lançada no ano de 2016, 1º de abril de 2016, no dia da mentira. Parece até que foi uma mentira. Ela tem 3 temporadas, dividida em 6 partes atualmente, consta com 60 episódios, e é uma sitcom criada pelo Don Real e o Jim Parkinson. Eu estou falando de The Ranch, uma série de comédia ambientada no interior dos Estados Unidos, né? Que se passa no... É o quê? Aquilo lá. Acho que é em Denver. Deve ser algum lugar do Colorado, uma cidade interior. Ela é bem interiorana, né? Ela conta com o Ashton Kutcher fazendo o papel do Colt Bennett, um ex-jogador de futebol americano que volta pra casa, na fazenda da sua família, para ajudar, como posso dizer, contribuir, né? É um retorno pra casa. E ele atua junto com o Demi Mattson, que faz o papel do James Gallo Bennett. E eu vou te falar, Gallo é um sobrenome muito foda. E uma curiosidade é que eles atuaram junto no Ted Savage Show, né? Eles são co-protagonistas dessa série. E no Ted Savage Show, o Ashton Kutcher fazia o papel do Kelton e o Danny... O Kelso. Não, Kelton, não? É Kelso, velho. Caraca, eu sempre falei Kelton, que absurdo. É, e o Danny fazia o papel do... Do Hyde, isso. E também somos apresentados pelo pai dele, que é um... É, o pai dele é o estereótipo do rancheiro, né, cara? O texano fudido, né? Não, ele inclusive tem umas noias interessantes. Por exemplo, ele não acredita no pouso da lua. E é daquele tipo de cara que, por exemplo, tem uma cena no primeiro episódio que o personagem do Ashton Kutcher dá um dinheiro pra ele. Porque ele vendeu o anel dele de um dos... campeonatos que ele participou de futebol americano. O velho tilta, porque ele não quer, como ele mesmo fala, ele não quer, esmola. Ele é interpretado pelo Sam Elliott, ele faz o papel do Bo Bennett, e o Sam Elliott, que é um ator muito famoso, cara, ele atua desde 1969, começou esse mundo de atuação, já tá bem velho, mas você reconhece ele de alguns filmes e... outras séries e tal. Ele é bem famoso assim. E também temos a mãe dele, né, que é interpretada pela Deborah Winger, como Margaret Meg Bennett. E o interesse romântico do Colt, que é interpretada pela Alicia Cuthbert, como a Abby Phillips. Esses são os personagens principais da série. São esses seis aí, eles que são o foco de todos os problemas e tudo mais. E tem os outros personagens que são recorrentes e secundários, mas eles não são apresentados nesse primeiro episódio igual os seis principais. Mas enfim, Sarah, traga-nos a sinopse dessa série linda. Vamos lá, o primeiro episódio começa com o personagem do Ashton Kutcher, o Colt Bennett, retornando para casa. Na verdade, ele já está lá e chega o pai dele na casa, e está o Colt e o personagem do Masterson conversando, que é no caso o Gallo. Aí vem toda aquela coisa, ah, mas você voltou por quê? Não, só vim visitar a minha família. Aí começa aquela jogação de coisa na cara. O pai dele vira e fala, ah, a última vez que você falou isso, você foi demitido de tal equipe, de tal time, por conta de ter feito alguma merda. Sempre o coach fez alguma merda. Entre as merdas citadas no primeiro episódio, ele já bateu no mascote de time porque o mascote denunciou ele pro técnico porque ele treinava bêbado. Ele já saiu de um time porque ele pegou a filha do treinador. Ele já saiu de um time porque ele brigou aleatoriamente. E ele já tem fucking 34 anos. Aí ele quer ser um quarterback, que é aquele cara que pega a bola e vai correr até onde faz os pontos. E, vamos ver, é o cara que mais apanha, porque ele que tem que correr até lá. Então, tanto que quando ele vai tentar entrar no time da cidade local dele, depois do treino ele tá com o ombro todo fudido. Uhum, isso é verdade. Aí o quê? Aí ele fica toda aquela coisa jogando na cara dele, as coisas que ele já fez, e não, eu vou ficar só uns dias, enquanto eu... tento entrar. Aí, isso a gente vai para outro cenário, que é um bar, e a gente descobre que o pai e a mãe do Colt, do Gallo, são, entre aspas, divorciados. Por que entre aspas? Porque a gente é apresentado a uma subtrama que o Bo parece que traiu a mãe deles, e depois disso ela foi morar sozinha em um trailer. Sabe o que eu tenho a dizer sobre isso? O quê? Não é da sua conta, porra. Ah, tô no seu cu, velho. É tipo, o coach, ele joga isso na cara do pai porque os dois começam a brigar. Aí ele, quem você pensa que é ele? Ah, então por que não vamos perguntar pra minha mãe? E por que que eu estou falando entre aspas? Porque tem uma cena no decorrer do episódio, que inclusive é depois de uma situação bem, bem rancheira, que uma das vacas tá prenha e ela começa a parir. Aí o personagem do o Bo, ele vira pro coach e fala, tá, você vai enfiar o braço na vaca. Como assim? Você vai enfiar o braço na vaca? Ele literalmente enfia o braço na vaca com uma corda pra poder prender o bezerro e puxar pra fora. E nisso tem toda uma situação, uma conversação entre eles. E é, dessa parte até o final do episódio é a reclamação que o cheiro forte de dentro da vaca fica no braço do coach. O coach fica toda hora, meu Deus, que droga, isso fede muito. E no outro dia, que é quando ele vai fazer o teste pra quarterback do time de futebol da localidade, ele topa com a mãe dele na casa dele. Ele fica, como assim? Aí a mãe dele, então, eu dei pro seu pai. a dublagem é essa. Eu dei para o seu pai. Aí ele, quê? Aí ela, olha, só pra constar, não teve olho no olho. Ainda tem nossa essa zoada. Nossa senhora, isso. Ela que é muito agressivo, cara. É muito agressivo. A dublagem é maravilhosa. Cara. Inclusive, a dublagem, pelo menos um personagem, que é óbvio, os personagens do Ashton Kutcher e do Masterson são os mesmos dubladores da época do The Seventh Show. É, uma forma de pegar a galera da série. Sim. Inclusive, não, na verdade, eu acho que esses dubladores são os dubladores oficiais dos atores aqui no Brasil, não? É, aí eu já não sei. Eu vi poucos filmes do Ashton Kutcher e fase dele como parte dos dois homens e meio também eu não. Né. Mesmo eu achando a pessoa Charlie Sheen filha da puta, eu gostava dele ator dois homens e meio. Então, quando entrou o Ashton Kutcher, eu entendi a causa, porque, mas. Não curti, eu cheguei a ver os dois episódios, mas quem nossa, é? Não foi muito legal mesmo, não. Eu vi tudo com muito pesar no coração e o último episódio foi legal. Eu não consegui passar nem dos dois episódios, fiquei meio tipo, tá, né? Ah, Sara, eu gosto de merda, Sara, eu gosto de coisa ruim. Essa é a minha verdade, eu gosto de série merda. Aí tem toda essa situação, inclusive o personagem do Ashton Kutcher, o coach... Ele é meio bobo, ele não é bobo nível Kelso, ele não é burro nível Kelso. Isso. Ele é bobinho, ele é infantilizado um pouco. Mas e fica... ele é pegador, mas ele é igual o Kelso. Exato, ele é pegador. Aí, em uma das cenas que ele tá com uma menina mais nova, por conta desse fato dele ser pegador, ela fala que já gostava dele desde os 6 anos de idade. E ele faz uma matemática rápida sobre a idade dela, ele ainda erra, você tem 24, ela não, 22. Aí quando o pai dele entra pra poder chamar ele pra ajudar com a parede vaga, aquele, pai, ela tem 22. Já deu pra ver que ele tem um trauma de já ter pegado uma chave de cadeia por aí também. Ah, eu já peguei uma menina de 22 anos. Aí, o episódio... Que conformação aleatória. Exato, o pai tem, se for assim, vamos... É porque minha namorada tem 22 anos, então... Olha isso, saiu pela tangente, que bonito. Aí tá. Aí, no decorrer do episódio, ele vai fazer o teste de quarterback e tal, ele fica com o ombro fudido. Inclusive, do momento que ele faz o teste até o final do episódio, ele anda mancando e com o ombro um pouco jogado pra frente por conta das lesões. Inclusive, ele vai ganhar pouco por isso, parece, se não me engano, é $200 por jogo. 250. Isso, 250 por jogo, mais 50 por levar pessoas, porque o dinheiro do jogador ali daquela cidade é também de acordo com levar a gente pra assistir. E querendo ou não, ele ainda é famoso na localidade mesmo, ele tendo se fudido em outros times. E cada jogador tem que levar no mínimo 10 pessoas pra assistir o jogo, pra poder também receber mais $50. E é toda uma matemática que eles fizeram lá, tal. E ele volta pro rancho, onde a gente vai pra cena onde tá o Bowl. E o Galo, conversando sobre a repimboca da parafuseta que estragou lá do carro. E o Galo vira e fala, não, ok, eu vou entrar na Amazon e vou pedir. Aí o pai dele, não, a gente vai lá no fulano de tal, que lá também tem. Aí ele, pai, a Amazon entrega em 24 horas. Aí é o choque de cultura das idades. Mas isso é o problema da sua geração, vocês são preguiçosos. Quer dizer que se a Coreia invadir a gente de novo, vocês vão encomendar arma pelo Amazon. Eu não acho nem que seja choque de cultura de idade tanto. É mais que o Bo, ele é realmente cabeça dura mesmo. Ele faz o estereótipo do... Igual eu falei, ele faz o estereótipo do texano. Arma na mão, sai das minhas terras, agressivo. Ele é esse tipo de personagem, sabe? Inclusive, a última cena dele, que é quando o coach volta, o coach vira e entrega pra ele um envelope, que é com dinheiro. Que aí entra o fator que eu não comentei agora durante o resumo. A fazenda tá passando por problemas. Porque é bem pontual isso. Desde o momento que o coach saiu de casa para se tornar um jogador de futebol americano profissional, raramente chove e já tinha pelo menos um ano que não chovia de forma nenhuma. Aí eles chegaram a demitir um dos funcionários, que é o Pedro. No caso, em inglês seria Peter. E só tava o Galo e o pai deles cuidando do local. E a própria mãe dele fala que não é nem... perdeu o rancho que vai matar ele. É o rancho que vai acabar matando o Bo, porque ele se desgasta muito, ele tá dormindo pouco. Aí ele vai, ele entrega o dinheiro. O pai dele, de onde você tirou esse dinheiro? Aí ele fala, não, eu vendi meu anel do campeonato de 1999, que é o campeonato que ele ganhou. Acho que é até um campeonato mundial, acho que ele chegou a ganhar. De acordo com a história ali, eu posso estar errado agora. Aí o pai dele começa aquela briga, eu não quero aceitar, eu não aceito o esmola. Ele é bem o texano, mas... Aí também ele vira e fala que não entrou pro time. Ele fala, eu não entrei pro time, eu quero ficar aqui em casa. Aí o pai dele vira, dá. O pai dele lembra muito o Red no fator de gostar de cutucar, de dar indireta, na verdade muito direta. Ele vira, ah, então quer dizer que eu tenho um filho que desiste fácil. Ele é o tipo texano, filho da puta, que gosta de dar indireta, que gosta de encher o saco de todo mundo ao seu redor, mas ele se preocupa. Ele não fica aqui no Red falando, ah, eu vou chutar sua bunda. Ah, eu vou chutar sua bunda que você vai parar do outro lado da rua. Sabe o que seria legal? O encontro do meu pé com a sua bunda. O Red, ele sempre ameaçava todo mundo com o pé na bunda. Aí eu não sei agora qual que é o tipo de ameaças que o Bo faz, mas eu acho que a jogada dele é as indiretas. É, em resumo do episódio, acho que é isso mesmo, tá bom? Você resumiu bem. É, mais uma vez, é sinopse, você, Nerdmaster, vocês não conhecem a palavra sinopse, vocês dão um resumo do episódio, mas tudo bem. É, agora falando sobre a série em si, agora é melhor pra comentar, tem uma curiosidade que, como essa série tem muitos atores do The Tavit Show, como o principal e o co-principal, né, que é o Galo, pelo menos da primeira até a terceira temporada, né, até metade da quinta parte, porque acontece problemas que eu vou citar mais à frente. Mas enfim, aparece outros personagens recorrentes da série também, eles aparecem como convidado especial, obviamente não reprisando o papel, né? Até o mesmo Fez lá, que é interpretado pelo Will Valderrama, ele aparece, ele fica boa parte dos episódios, até que acontece alguma coisa que ele é retirado da série. E você vê a relação dos três interagindo, sabe? Você vê que eles já são amigos. Eles agem como se fosse do Tef Show, a relação deles, um zoando o outro, é aquele companheirismo bacana e tal. Tem um problema que acontece com o Demi Mertens, que ele é demitido na quinta temporada, então o personagem dele tem um fim lá na série, mas mais pra frente, por conta que o ator, ele fez cagada, basicamente. Resumindo, ele foi acusado de abuso sexual. Foi tipo do Kevin Spacey mesmo, sabe? É, mas isso foi na década de quando ele era mais jovem, foi nos anos 90 e tal. Não que isso alivie alguma coisa. Ok? Vai deixar claro, não estou protegendo o cara. Entretanto, não foi como se ele tivesse feito isso gravando a série, porém eu não estou defendendo o indivíduo. Só que a Netflix resolveu, por conta de toda essa polêmica e tal, e estava no tribunal, ainda está tentando provar se rolou mesmo ou não, mas como toda essa repercussão negativa e por todo o lance que aconteceu com o Kevin Spacey e tudo mais, decidiram remover o ator da série e substituíram ele por um outro cara, que aí eu não tenho certeza se era do Seventh Show ou não, porque eu não vi do Seventh Show todo, ele pode ter aparecido mais à frente. Mas como eu disse, eu não tenho certeza. Mas enfim, ele tem um final triste e tal, mas os outros personagens continuam. Aconteceu mesmo, é quase que o que acontece com o Ralph mesmo, quando sai o Charlie, sabe? Que a série fica diferente. Tipo, não é mais aquela mesma coisa e tal, porque o personagem do Galo, apesar dele ser outro personagem, ele é como se fosse o Hyde ainda, cara. Pelo menos na minha... Né? Sim, tem aquela... Como é que fala? Tem aquela magia, não, não, né? Não magia, eu tô falando em atuação mesmo. Ele atua como se estivesse atuando com o Hyde. As frases que ele usa. É porque você só viu o primeiro episódio, você vai ver depois. Mas o tipo de personagem que ele é, sabe? O tipo de piada que ele faz... E esse tipo de coisa. Não, sim, é só pelo primeiro episódio que ele fica toda hora ironizando. Que, por exemplo, aquela cena que eles entram no bar e ele vira e fala: olha, vocês não estão mais brigando, então eu vou dar um motivo pra briga de vocês. Aí ele deu um motivo pra briga que os dois começaram a discutir. Ele, ótimo, vocês vão estar brigando quando eu voltar. É, tipo isso, cara. Enfim, a série teve uma boa aceitação de 80% no Rotten Tomatoes, né? E o que garante aí mais uma longevidade, né? E era original da Netflix. Mas, sabe, você, quais foram suas primeiras impressões assistindo a série? Ok, primeiro que por ser uma série mais voltada pro interior, eu confesso que eu fiquei meio assim, o que que eles vão trabalhar em cima? O que me animou a ver é o fator Ashton Kutcher. Porque tirando o Dois Homens e Meio, que foi triste aquilo ali, as outras atuações que eu já vi dele em filmes e séries são muito boas. Ele também como pessoa eu admiro pra caralho. Aí o fator do Ashton Kutcher e do Masterson já me chamou a atenção. E eu fui de mente aberta. Acho que o fator meu foi que eu fui de mente aberta. E o fator de ser o primeiro disparo também, o programa. Eu falei, tá, vamos ver. E eu gostei pra caramba. Achei legal? Achei legal. É, eu também gostei, mas enfim, vamos para a pergunta que não quer calar. Você vai continuar caçando essa série? Óbvio. Eu também vou, essa série que eu comentei que eu vejo ela câmera bolada, eu obrigo ela a ver. Porque toda vez que é temporada nova, a gente tá passando nossa semana ou 2 semanas junto. Tadinho, eu ainda tenho uma dó da sua namorada, velho. Cara, eu sou boa. Sua namorada, se um dia tiver um encontro do Paranerd, a gente tem que Caraca, dar um presente gente, pra ela. Não, gente, eu sou uma pessoa boa, ok? Não, a gente te ama, mas então... a gente também respeita e adora o quanto, velho. A gente usa a palavra te atura. A gente está aqui com você. A gente te aguenta algumas horas assim e tal. Por exemplo, gente, eu xingo o Koala, assim, mas a gente é muito amigo. Engraçado pela forma que a amizade verdade. Começou, a mas amizade tudo começou, bem. O coração mandou tomar no cu. Pior que foi. Eu era convidada, pra vocês verem, eu era uma convidada pelo Mário. Aí não sei o que que aconteceu, eu já me senti em casa e mandei o Koala tomar no cu. Foi lindo. Foi lindo, foi belo. Aí, tipo, a gente aguenta o Koala, assim. Beleza, agora ela, tipo, se brincar 24 horas por dia. Não, e a gente tá bem. Ela vai casar com você, já é muito porra. Cara, mas eu não sou o Koala 24 horas por dia. Senão ela não aguenta, nem eu aguento. É verdade. Não, tipo, eu fico zoando o Koala, assim, mas é porque aqui é duas circunstâncias. Fora isso, a gente consegue diálogo massa. É porque aqui a gente fica babaca mesmo. Mas enfim, eu também vou continuar caçando essa série porque eu gosto muito, como eu falei, eu obrigo minha namorada a assistir. E eu quero ver, mesmo se a série ficar ruim, eu vou continuar obrigando ela a assistir porque eu quero ver a decepção e tristeza no rosto dela. Bichinho. Mas eu acho que é isso, né? Vamos subir agora para o Recaditos Finais, sobe a música e vem com a gente. Para os recaditos finais do Paranerd, o nosso querido site, nossa querida comunidade, nossa querida família. Vamos falar sobre primeiro o cronograma do Paranerd, que temos o primeiro disparo que sai toda segunda-feira e todas as quintas e sextas sai o Nerd Maratonista. A última Nerd Maratonista que saiu aí foi a Sarah junto, olha aí, Super Drag, né, Sarah? Tadã! Ficou bem bacana, bem legal. Então, se você assistiu Super Drag, apesar da série ter sido cancelada... Eu fiquei sabendo disso hoje, no dia 22/12, eu estou puta. É foda, cara. O mundo não tá preparado, é muito preconceito ainda, é muito triste ver esse tipo de coisa, cara. Sim, mesmo de acordo com... Porque teve aquela coisa de teve muita boa repercussão, teve muita audiência, a Netflix lá cortou. É foda. Mas espero que eles voltem atrás ou... Sei lá, de alguma forma consiga voltar. Mas voltando ao que eu tava falando, todo mês tem o Runtercast por enquanto, né? O Maga que a gente não sabe se... Quando você esquece, já voltou, provavelmente. Deixa não. Que eu comento sobre Babanga que vá. Continua. Tá bom, ok. E... Olha só, não fala que vai ser semanal não, que eu já falei no programa aí que não vai ser e... Eu não fui parar pra editar essa porra toda semana. Foda-se. Tá bom. Mas continuando. E o Paranerd também, que sai quando der. Enfim, se você quiser nos ajudar a contribuir com o Apoia-se lá do Paranerd e com o PicPay, você pode contribuir com a quantia que você desejar e que você achar necessário. Lembrete que a gente não tá importando tanto com... O dinheiro, na verdade, estamos portando com o dinheiro sim, porque temos que pagar servidor e pagar editores e tudo mais. Mas o que importa é a quantidade, cara. O que importa é que esse site cresça e que esse ano seja o ano do Paranerd para alcançarmos grandes mídias e alcançarmos o potencial que nós deveríamos ter, né? E tudo depende de vocês. Então compartilha aí no seu Spotify, que tem como compartilhar. é só você ir na barrinha, se você estiver usando no Android, por exemplo, você vai nos três pontinhos que ficam no canto superior da tela e clica em compartilhar e compartilha com sua família, amigos e todo mundo e faz seu podcast crescer. Lembrando que o Primeiro Disparo é um podcast curtinho, então você pode apresentar ele para um amigo que nunca escutou podcast, que a gente fala sobre série e tudo mais. Igual o Otávio fez com um grupo da faculdade dele, é beijão para que eles estão nos ouvindo agora, e que eles não ouviam um podcast e começaram a ouvir através da gente e estão se amarrando na série e a gente já substituiu o rádio FM, sabia, Sara? Sabia, Sara? Que legal? O cara falou que aí ele prefere escutar a gente do que ficar escutando rádio. Então, toda vez que... Estou surpresa que alguém ainda escuta rádio com tanta veemência. Não é, velho? Eu não escuto mais rádio. E olha que eu já escutei pra caramba. É, mas você é uma ouvinte. Hoje em dia nem tanto. Hoje em dia você é uma ouvinte, você é uma podcaster, né? Olha aí. Né? É muito engraçado, porque a gente escutava podcast, pelo menos eu quando era mais novo, e hoje eu sou um podcaster. Assim, eu não sou um... Sim, eu me tornei podcaster por conta... das amizades, porque não era uma coisa que eu focava em ser. Aí acabei sendo, eu tô assim, Jesus. É foda. Enfim, recadito, Sara? Então, recaditos. Temos uma HQ também do Paranerdia, onde vocês podem me encontrar. E também, atualmente, nos lançamentos do Nerd Maratonista sobre o Super Drags, que o Wallace falou. Se vocês também quiserem me achar, tem a Union Mangás, onde vocês podem ler os seus mangazinhos. E também em outros escaletos de obras aleatórias. Tem a Neox Escalator, que atualmente eu estou lançando Jojo's Bizarre Adventure por lá. E obras de Masami Kurumada, autor de Cavaleiros do Zodíaco. Só que particularmente eu trabalho com as demais obras dele. Até porque Cavaleiros virou uma feira. Meu Deus, virou uma feira do caralho. Atualmente Kurumada lançou um capítulo chamado Sensei a Origem. E aquilo ainda não me desce a garganta. Tá horrível. Ai, ai. Mas enfim, lembrando também, se você quiser edições para o seu podcast, então procura lá o Rafa. Eu ouvi que o banco de cérebros está desativado, eu não sabia que estava desativado, apesar dele ter falado, eu esqueci, foda. Mas você... Parabéns! O Alas fazendo cagada, é tipo o coach fazendo cagada, tá ligado? Mas enfim, se você quiser procurá-lo, só ir falar nos comentários ou procurar o cara no Facebook, é bem fácil. Ou pode entrar em contato comigo, e se você quiser estiver interessado, é fácil, sabe? Qualquer coisa fala se foi o link dele aí nas descrições isso, também. Isso. Lembrando que a edição do cara é de qualidade, se você quiser conferir, escuta lá o Huntercast, ou o primeiro disparo. Escuta lá o Huntercast, ou mais uma Taberneiro, ou o Mangá Q. O cara acaba barato e tem um serviço de qualidade, deixa ele rico. Enfim, só isso? Tem mais uma coisa? Eu tô sentindo que eu tô esquecendo de alguma coisa, cara. Outro podcast que eu participo, JojoCast, era isso que eu tinha esquecido. Aí você só coloca na ordem, isso que eu falei. Não. Enfim, não me dá trabalho. Eu vou deixar como tá. Fala, sabe, por que eu não estou surpresa, né? Por que que eu não tô surpresa? Não sei. Mas enfim, dá tchau, Sara. Vamos encerrar essa bosta. Tchauzinho, gente. Beijo, até o próximo disparo e até o próximo programa também. E até semana que vem. Tchau, tchau, um abraço e vem com a gente falar de Perdidos no Espaço semana que vem, que já tá gravado esse programa. É um segredo, a gente gravou o programa de semana que vem antes de gravar esse. Olha aqui, é o futuro, é tipo... É um paradoxo temporal pra combinar com o programa do Perdidos do Espaço e Spider-Space. Mas, enfim, sobe a música e até semana que vem. Tchau, tchau.